ويسترها معاه. وَإِنْ تَجَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Thank you. الله Yeah.

وهي صحابة عبد الملك. الله الله إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا وَمَنْ قَامَ اللَّهُ